O meu, na verdade, é tudo, eu tô filmando, porque não gravava. Tá gravando. Dá nada, gente, é só cortar. Olha, já não fez isso. Oi, leva eu, povo da rua, eu também quero ir. Povo da rua, que já chegou a missão. Não sei mais quem, não era o refrão que vocês falavam. Não era o refrão. Vocês vão cantar o refrão sozinhos.